Amante da putaria, nós é o terror das tranqueiras. Comentário na sua tia, tocando a bichuda preta. Esquece o passado e pensa mais no seu futuro menor. Em tudo desse é o melhor. Só bota fé no progresso do trampo que a melhora vem. É, Deus me protege de toda a maldade ao redor. Tudo que eu tenho é com muito suor. Nós ficou forte e nunca precisou pagar pau pra ninguém. Eu acredito no amor, não nessas puta que conta caô. Lembra que ela desprezou, como se não fosse nada. Hoje isso tá querendo me dar, já que o mundo girou. Vai desintoca os robôs, essa vai pra quem desacreditou. Olha pra nós e vê bem como tá. Amante da putaria, nós é de outro planeta. Comentário das suas tia, tocando a bichuda preta. Amante da putaria, nós é o terror das tranqueiras. Comentário das suas tia, tocando a bichuda preta. Amante da putaria, nós é de outro planeta. Comentário das suas tia, tocando a bichuda preta. O moleque dos hits. Esquece o passado e pensa mais no seu futuro menor. Em tudo desse é o melhor. Só bota fé no progresso do trampo que a melhora vem. É, Deus me protege de toda a maldade ao redor. Tudo que eu tenho é com muito suor. Nós ficou forte e nunca precisou pagar pau pra ninguém. Eu acredito no amor, não nessas puta que conta caô. Lembra que ela desprezou, como se não fosse nada. Hoje isso tá querendo me dar, já que o mundo girou. Vai desintoca os robôs, essa vai pra quem desacreditou. Olha pra nós e vê bem como tá. Amante da putaria, nós é de outro planeta. Comentário das suas tia, tocando a bichuda preta. Amante da putaria, nós é o terror das tranqueiras. Comentário das suas tia, tocando a bichuda preta. Amante da putaria, nós é de outro planeta. Comentário das suas tia, tocando a bichuda preta. O moleque dos hits.